Cloud, Babylon. Portando só caneta na cintura. Por aqui é disciplina, organização e postura. Pista rasta emocionado que se perde na aventura. Estralando a 150 e dando fuga em viatura. Oh, João, vai com calma, faz favor. Tá com pressa de morrer, tira o pé do acelerador. Cê quer viver a vida ou ver ela do retrovisor? Isso não é jogo, só que tá cheio de perdedor. Lotando as gavetas, soprando areia da ampulheta. Dança um ritmo frenético sem se ligar na letra. Passando um pano pro errado, só que pano rasga. Decide qual seu lado, pois com a verdade cê não engasga. Opressão e censura, farinha do mesmo saco. Rap veio pra mostrar que o sistema tem ponto fraco. Eu nem ligo se nossa estrada é cheia de buraco. Isso só prova que quem passa por ela é só os pilacos. Então, João, concentração no oponente. Quebra das correntes, nome dos nossos descendentes. Pode falar pro opressor, agora a ideia é diferente. Que ao invés de bala nos pente, a gente carregou a mente. Erros de caligrafia, garranchos na ortografia. Mesmo quem recebe pedras, devolve poesia. Só que na periferia, ninguém entende a situação. Depressão que fez necessidade virar diversão. Ostentação traz fascínio, sabota seu raciocínio. Corporações do domínio, fábrica de latrocínio. Qual a diferença entre casa grande e condomínio? É que hoje em dia a segregação tem patrocínio. Eles vão orquestrando a maldade por trás das cortinas. Te examina, te condiciona, depois te contamina. Põe um canhão na sua mão, entope sua narina. Te engana dizendo que apaga fogo com gasolina. É nossa sina, viver no fio da navalha. Nossa ganância nos domina e repetimos as mesmas falhas. Nossa mente nos aprisiona muito mais que as muralhas. Por isso sempre trocamos liberdade por migalha. O fardo de ser brasileiro, ignorar o que nos afeta. Se preocupa com os fatos só quando vem na sua reta. Pensamento coletivo de forma incompleta. Amor não é corporativo e só a verdade liberta. Situação aperta, perguntas ficam sem respostas. Ninguém se alerta, caminho em direção opostas. Você é você? Ou é uma verdade imposta, João? Sem maldade, deixa eu fazer uma proposta. Larga os cano, os corre, só você e mais nada. Imagina sua vida como se fosse uma estrada. Tem quem te ama e vai querer seguir suas pegadas. Então, amor é mais do que sucesso na quebrada. Não adianta meter o louco, sei que você me entendeu. Maldade não nasce com a gente, é no mundo que se aprendeu. Quem nunca teve nada, pouco sabe sobre o que perdeu. Mas somente não usa o gem, irmão. Quem te prendeu, hein? Tá ligado, mano? O mais triste de tudo é ver que vocês estão fazendo exatamente o que o sistema quer que vocês façam, tá ligado? Vendendo droga, segurando uma arma. O sistema não dá escola, mano. O sistema não quer vocês atrás de um livro, tá ligado? Passando em conhecimento, informação. Vamos prestar atenção.